Easy E. Foi um rapper norte-americano, habitador americano, periódico, parte do grupo NWA, entre 1996 e 1991. Ele nasceu em Compton, Califórnia, em 6 de setembro de 1993. Filho de Richard e Clark Wild. São pai do cartão de samba, uma secretária de educação primária. Agora a situação parece que parece sob controle, com o Sven, todos os dados artistas afirmam que ele contraiu o vírus HIV e morreu no hospital. Easy, tchau.